Os amantes do golfe em Maringá costumam se reunir em um só lugar, o Maringá Golf Club. O clube é o único da cidade com campo nos moldes oficiais. O Dair Lima, que além de jogador profissional, é professor de golfe há mais de 13 anos, explica como são ofertadas as aulas. Depende muito da disponibilidade do aluno. O clube funciona de terça a domingo, e aí ele marca um horário comigo, normalmente das 8 da manhã até 7h30, né? Dura em torno de 40 minutos, uma hora a cada aula, que é o número de bolas que eu uso, são 75 bolas, e custa R$50 a aula. E a gente tem um material básico para emprestar no clube, não precisa ter material, não precisa ser sócio do clube, que é uma isenção de 6 meses que o clube é aberto. Pelo menos para que faça essas aulas no drive run. O clube oferece os equipamentos para os alunos nos primeiros 10 dias de aula. Depois que ele adquire conhecimento das noções básicas e passa a treinar no campo, precisa correr atrás de comprar o próprio material. Então você tem muitas opções no mercado de golfe. Então você consegue comprar um jogo que custa R$1.000 até 10.000. O que os jogadores que estão começando fazem muito é comprar um material usado de boa qualidade, porque um jogo de taco dura 10 anos pelo menos. Sei lá, se você procurar na internet, vai achar até por R$500 um jogo. Um jogo ruim, mas você encontra. Agora, um material de boa qualidade, hoje no Brasil, vai custar aí, lançamento, uns $2.500, mais ou menos, entendeu? Apesar dos equipamentos para praticar o esporte não terem um preço acessível aqui no Brasil, Lima desmistifica essa ideia de que o golfe é um esporte elitizado. O golfe carrega uma imagem de ser um esporte de milionário, um esporte de elitista, custa uma fortuna, e a grande maioria das pessoas, quando começa a jogar, vê que não é nada disso. Então, existe pessoas de todos os ramos, de todos os níveis que jogam golfe. O professor conta que a maioria dos alunos são homens com mais de 40 anos. São mais homens no golfe, mais comum ter mais homens. E apesar que agora em Maringá tem algumas mulheres começando, então a gente deve ter que umas 15 mulheres que jogam, mais ou menos, e homens a gente tem bem mais, né? Então, a maioria de 40 anos para cima, pessoas que já estão mais, digamos, já mais estabilizadas, né, nos seus próprios negócios. Uma partida oficial tem 18 buracos e leva mais de 4 horas para ser completada. Apesar da duração, o professor afirma que o esporte não é exaustivo. É um esporte que você movimenta todo o corpo, usa bastante a musculatura, mas como é um jogo que você bate e caminha até a sua bola, então ele acaba não sendo exaustivo. E a pessoa começa devagar, até ir ganhando um certo preparo físico. Uma partida oficial são 18 buracos, que você leva mais ou menos umas 4 horas, de 4 a 5 horas. Então, são caminhando, né, conversando com os amigos, com os parceiros que estão no campo, respeitando a vez de cada um jogar. Então, você acaba, tem um tempinho para estar dando uma relaxada no meio do caminho, contato com a natureza, a própria conversa com os parceiros que estão jogando. Então, isso acaba distraindo, né, bastante. Além de preparo físico, o golfe exige muita paciência e concentração, como explica Lima. Muita paciência, muita concentração. O golfe é um esporte que, a gente diz assim, 70%, 80% é cabeça. Se não tiver concentrado nele, você não consegue jogar. Então, quando está jogando no campo, você está pensando só no golfe, nada mais fora do golfe. Então, é uma terapia o golfe, né? O Maringá Golf Club promove 3 eventos por ano e atrai jogadores de todo o Brasil e até mesmo de outros países. O clube tem um campeonato mensal, um campeonato interno, que o clube organiza. Tem um campeonato aberto do clube, uma vez por ano, que vale para o ranking estadual. E temos um torneio também, que é um torneio invitation que chama Teru Matsuda, também é uma vez por ano, então homenagem a um sócio fundador do clube. E esse ano, por exemplo, no aberto nosso, a gente teve 150 golfistas. Tem pessoal do Brasil todo, às vezes até jogadores da Argentina, do Paraguai. Esse ano, por exemplo, a gente teve até lista de espera. O Maringá Golf Club fica na rodovia PR-317, saída para Iguaraçu. Se você se interessou, pode entrar em contato pelo telefone 324-8167. Repetindo, 324-8167. Ariadne Rinaldi, para o Maringá em Dinheiro.